Senhor presidente, o Senado e a Câmara, reunidos em Congresso, ultimam um trabalho penoso, uma tarefa que reclamou esforços e devotamento. Executada com as mais nobres e as mais altas inspirações. Todas elas, senhor presidente, compatíveis com os nossos compromissos de decidir ao Brasil. A esta hora da madrugada não seria razoável que eu me detivesse, senhor presidente, nas causas e nas circunstâncias que rodeiam a crise que estamos vivendo. Nem seria admissível que eu viesse aqui historiar as fases desta crise, as fases de que tenho conhecimento, os momentos difíceis, dramáticos mesmo, que temos vivido, e que, em nome da minha bancada, tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto, no convívio diário com o nobre presidente da Câmara dos Deputados, que ocupa neste momento a presidência da República, e com aqueles que mais diretamente colaboram com Sua Excelência. Mas, senhor presidente, se não me é lícito a esta hora fixar aqui os aspectos dramáticos da crise que estamos vivendo, seja-me lícito, pelo menos, cumprindo recomendação expressa da minha bancada, reunida na tarde de hoje, seja-me lícito, pelo menos, senhor presidente, repito, declarar que só votamos este parecer que aqui se encontra do Congresso Nacional recomendando à Câmara dos Deputados e ao Senado da República que adotem o regime parlamentar no Brasil. Esta deliberação, senhor presidente, não foi tomada simplesmente porque entendimentos políticos estabelecidos com as lideranças da casa assim exigiam. Esta deliberação, senhor presidente, faz parte dos compromissos que estamos assumindo com o Brasil. Faz parte dos compromissos que estamos assumindo de dar a colaboração do Congresso Nacional para que se dirimam as dúvidas que tanto atormentam os espíritos de todo o brasileiro nesse momento. Esta deliberação, senhor presidente, resulta ainda do respeito que devemos aos que lutaram horas a fio. Porque para que chegássemos, senhor presidente, a votar este documento que o Congresso acaba de aprovar? E não creio, senhor presidente, que de boa fé possa alguém nesta casa do Congresso Nacional supor que pudéssemos, com tanto sacrifício, com sessões repetidas e tão penosas, para votar um documento dessa natureza, e afinal chegássemos a um ponto morto nos nossos trabalhos. Não, senhor presidente. Este documento é um documento dramático. Ele exprime o estado de espírito do Congresso Nacional. Ele é a expressão do nosso propósito mais alto, de afirmarmos a existência deste ramo do poder. Porque, senhor presidente, se o poder legislativo não der remédio à crise, a nação tem o direito de duvidar do nosso patriotismo ou da nossa capacidade. Senhor presidente, quero concluir essas palavras. Mesmo porque o adiantado da hora já não justificaria mais a presença de qualquer representante do povo nessa tribuna. Mas não quero concluir, senhor presidente, sem antes acentuar que se estivéssemos aqui por via desse documento, que comportou tantas restrições, tantas declarações de voto, exatamente porque uma leitura, talvez, apressada do seu texto tivesse levado a essa conclusão, ou pelo receio de que uma interpretação amanhã, contrária ao pensamento dos seus autores, estou convencido, pudesse representar um motivo de procrastinação no cumprimento do compromisso que assumimos todos de votar a emenda que institui o regime parlamentar do Brasil. Estou certo de que uma orientação como essa, senhor presidente, que viesse procrastinar a medida, seria hoje até mesmo uma traição ao Brasil, que está precisando de que tenhamos cuidado com as nossas crises, já que nós resolvemos no sistema presidencial, que desde a sua origem, vem desde a Constituição de 91, no início da sua prática, a maior crise tivemos sempre em muitas outras oportunidades, como há 5 anos, ou há pouco mais de 5 anos. Vamos procurar, nos remédios do parlamentarismo, a forma, a terapêutica adequada para corrigir os males do presidencialismo. Está aprovado, senhor presidente, que se o presidencialismo nos atribui ou nos configura um sistema, um regime de governo capaz de definir responsabilidade e de dar estabilidade, está também provado, senhor presidente. Infelizmente, exaustivamente provado. E entre as provas, repito, a da atualidade, está definitivamente provado que ele não é próprio para que dirimamos as dúvidas que se estabelecem entre os brasileiros numa hora tormentada como esta. Temos que procurar um regime de representantes do Congresso, num regime flexível, num regime que permitiu, por exemplo, a crítica que se fez ao regime francês, quando se declarou que a França chegou a ter 108 governos em 70 anos. A resposta foi pronta do estudioso. Teve 78 governos, 108 governos em 70 anos, mas não teve nenhuma ditadura em todo esse tempo. Isso quer dizer, senhor presidente, que um regime flexível, que pode se legitimar frequentemente na consulta popular, num regime que representa realmente o pensamento de todas as correntes da opinião política do país. Um regime como este, se nós o tivéssemos hoje, se nós o estivéssemos praticando, não estaríamos aqui nesta casa a esta hora, procurando soluções para as dificuldades que tanto nos atormentam e tanto nos expõem ao conceito de povo civilizado. Nós não somos mais uma nação, senhor presidente, presa fácil de crises que representam a acumulação de erros. Precisamos, pelo menos os grandes erros, precisamos corrigi-los. E é com este pensamento, senhor presidente. Foi com essas inspirações que chegamos a este documento. E nós não pudemos, de forma alguma, subestimar hoje. Por isso foi que, senhor presidente, foi que requeremos ao nobre presidente da Câmara, e sua excelência prontamente deferiu, fosse marcada uma sessão para amanhã de hoje, para dentro de mais algumas horas, a fim de que nos entreguemos de coração, inteiramente adaptados à nossa tarefa e pondo nela tudo o que tivermos de melhor nas nossas reservas cívicas, a fim de que possamos, senhor presidente, dar ao Brasil, em mais algumas horas, um regime parlamentarista que seja segurança, que seja garantia e que seja, sobretudo, o estuário de todas as dúvidas, onde possamos, de uma vez por todas, encerrar as nossas dificuldades. Muito grato a vossa presença.